Vou chamar agora o papagaio do momento. O papagaio mais rico do mundo, Davi! Aí, essa música todo mundo já sabe. É pras mulheres que gostam de pegar um corpinho, pô, maior onda. As mulheres, atividade no bagulho aí. Pô, vai pra academia com aquele shortinho, pô. Eu fico na onda daquele jeito, hein? Andy! Aí, mandar um salve de verdade aí pra galera de Simões Filho, Feira de Santana, pô, galera massa de verdade, galera do Canal Betão, de Valéria, pô, Mata de São João, São Sebastião do Passeio, amo vocês, hein? Se tu quer pegar um corpinho, não precisa de academia. Pagode já tá lançando a moda da vitamina. Agora os homens olham pra ela e falam assim: se tu quer pegar um corpinho, vai banana, vai leitinho, vai banana, vai leitinho, vai banana, vai leitinho, vai banana, vai leitinho. Se tu quer pegar um corpinho, vai banana, vai leitinho, vai banana, vai leitinho, vai banana, vai leitinho, vai mãe, vai, vai mãe, vai, ou vai banana, vai banana, vai banana, vai leitinho. Você gosta, né? Vai banana, vai leitinho. Você quer leitinho, né? Eu vou te dar, vem comigo assim, ó, vem. Eu disse: assim você malha a perna, assim você malha a coxa, assim você malha o peito, você malha a boca, assim você malha a perna, vai. Malha o peitinho, malha o bumbum, que delícia. Ai, assim você malha a perninha, malha o peitinho, malha tudo que eu fico louco, muito louco. Assim você malha a perna, assim você malha a coxa. Davi! Davi! Ai, gostoso! Davi! Andi! Andi! Vem comigo assim, ó, vem. Se tu quer pegar um corpinho, não precisa de academia. O jogador já tá lançando a moda da vitamina. Agora os homens olham pra ela e falam assim: se tu quer pegar um corpinho, vem, vem. Vai banana, vai leitinho, vai banana, vai leitinho, vai banana, vai leitinho, vai, vai, vai, vai banana, vai leitinho, vai banana, vai leitinho, vai banana. Você gosta de leitinho, né? O leite é natural. Vai leitinho, vai banana, vai leitinho, vai banana, vai leitinho, vai. Vai banana, vai leitinho, vai banana, vai leitinho. Agora vem malhar comigo assim, ó. Assim você malha a perna, assim você malha a coxa, assim você malha o peito, assim você malha a boca. Vai, malha a perninha, malha a coxinha, o peixinho, o bumbum, que delícia. Ai, assim você malha a perna, assim você malha a coxa, você malha o peito. Assim você malha a perna, assim você malha a coxa, assim você malha o peito. A boquinha, a André Ferreira, o moral de Bicoara.